A hora certa, 7 horas da manhã, 52 minutos, 7h52, bom dia! É, e ontem deu, né? Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Vamos ver aqui os resultados finais, né? São 7h53. O Jair Bolsonaro teve aí 57.747.456 votos, totalizando 55,1. O Fernando Haddad teve 47.040.820 votos, totalizando 44,9. Foi o resultado das eleições no dia de ontem. Eu fiquei abismado com o Malé, né? 500 pessoas foram nas urnas e anularam o voto. Por que que não ficaram na casa então, né? A pessoa levantou, foi lá pra anular o voto. Como é que pode? E tem aqueles que foram também votar em branco, né? É barbaridade. Depois vai cobrar como, né? Depois vai falar como, né? Vai falar o que para o presidente? Vai cobrar como dos nossos governantes? Tem que votar, pessoal. Não importa em quem. Tem que fazer valer, é a democracia. Em São Paulo, João Dória, né? É, João Dória. Ganhou na estica 51,75% e o Márcio França 48,25%. Rio de Janeiro, o Wilson Fitzel, 59,87%. Minas Gerais, o Romeu Zema, ganhou estourado, 71,80%. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 53,62%. Em Brasília, o Ibanez, 69,79%. Santa Catarina aí, é, Santa Catarina aí, deixa eu ver quem foi aqui. Comandante Moisés, aê, comandante! Santa Catarina e o comandante Moisés, né? Ganhou com 71,9%. Muito bem, ganhando quem ganhou, a gente tá aqui de pé na patrola, vamos trabalhar, né? Bora que bora, vamos fazer a nossa parte, tá certo? 7h55, bom dia! De tanto toca pandeiro, dando força pro gaiteiro, fazendo nome no bailão. Abre o olho, neguadrão, não deixa apagar o candeeiro, pois escurece e tem berreiro no salão. Já tô com a mão lanhada de tanto toca pandeiro, dando força pro gaiteiro, fazendo nome no bailão. Abre o olho, neguadrão, não deixa apagar o candeeiro, pois escurece e tem berreiro no salão. Vem cá, nega chora, vem cá, recolhe a louça que é pra nós poder dançar. Vem cá, nega chora, vem cá, se tu não vem, já tô indo. Vem cá, nega chora, vem cá, recolhe a louça que é pra nós poder dançar. Vem cá, nega chora, vem cá, se tu não vem, eu já tô indo te buscar. Eu já tô com a mão lanhada de tanto tocar pandeiro, dando força pro gaiteiro, fazendo nome no bailão. Abre o olho no guadão, não deixa apagar o candeiro, pois escurece e tem berreiro no salão. Já tô com a mão lanhada de tanto tocar pandeiro, dando força pro gaiteiro, fazendo nome no bailão. Abre o olho no guadão, não deixa apagar o candeiro, pois escurece e tem berreiro no salão. Vem cá, nega zona, vem cá, recolhe a louça que é pra nós poder dançar. Vem cá, nega zona, vem cá, se tu não vem, já tô indo te buscar. Vem cá, nega zona, vem cá, recolhe a louça que é pra nós poder dançar. Vem cá, nega zona, vem cá, se tu não vem, eu já tô indo te buscar. Esta gaita velha chora nos meus braços, este peito de aço chora por amor. Ficará na história, através dos tempos, todo o sentimento deste trovador. Noite enluarada, fandango de galpão, cordona e violão, pra alegrar a moçada, charla e poesia, o amargo chimarrão, que passa de mão em mão ao romper das madrugadas. Quando eu viver, hei de honrar meu nome. Se morrer o homem, não morre a memória. Quando chega o dia, será despedida. Deixarei a vida para entrar pra história. E ao chegar no céu, não levarei o medo, falarei a São Pedro, patrono das alturas, pedir o silêncio em troco de barulho, não ter levado orgulho pra levar a alma pura. Quando eu tombar, com prazer eu digo que entre os humildes não usei de luxo. Só dei alegria e cantei para o povo. Posso morrer novo, mas morrer gaúcho. Ser sempre lembrado em rodas galponeiras, trago e brincadeira se faz enquanto vive. Fui homem de bem, tive um viver feliz, não tive tudo o que quis, mas gostei de tudo o que tive.

sempre em nome do mundo dos motores, trabalhamos com venda e manutenção de ar-condicionado, câmeras de segurança, painéis de comando, bombas caneta para postos artesianos, hélices para estufa, rolamentos, rebobinados.